Fecheiro 18, página 164. A nau em que navegámos era ágil, estanque e bem comandada. A tripulação movia-se com rapidez e competência. As cordas brilhavam com novas fibras e os mastros pareciam vigorosos como árvores vivas. A figura de proa era encantadora, a mais formosa que eu já vira. Uma mulher alta, com o cabelo e os olhos escuros, com as mãos cruzadas diante dela, como que em contemplação. Era bela, mas de uma beleza tranquila. Um maxilar elegante e cabelo puxado para cima, revelando um pescoço esguio. Tinha sido primorosamente pintada, com cada zona de luz e sombra perfeitamente reproduzida. Estou a ver que estás a admirar a minha mulher, disse Ulisses, que se tinha ido juntar a nós na namorada, onde estava apoiado nos braços musculosos. A princípio ela recusou, não queria deixar o artista aproximar-se dela. Tive de lhe pedir que a seguisse às escondidas, mas acho que saiu muito bem. Um casamento de amor, raro como os cedros do Oriente. Isso quase me fez desejar gostar dele. Mas agora eu já vira os seus sorrisos vezes demais. Como se chama ela? Perguntou Aquiles, delicadamente. Penélope. O barco é novo? Perguntei. Se ele queria falar da mulher, eu queria falar de outra coisa. É. Toda a madeira de que é feito é das melhores árvores de Ítaca. Bateu na namorada com a grande palma da mão, como se fosse o flanco de um cavalo. Estás outra vez a elogiar o teu barco novo? Perguntou Diomedes, que fora reunir-se a nós. Tinha o cabelo puxado para trás e preso com uma tira de couro, o que fazia o seu rosto parecer ainda mais anguloso do que o habitual. Estou. Diomedes cuspiu para a água. Hoje o rei de Argos está invulgarmente eloquente, comentou Ulisses. Ao contrário de mim, Aquiles nunca assistira àquela cena antes. Os seus olhos passavam de um homem para o outro. Um pequeno sorriso aflorava-lhe no canto da boca. Diz-me lá, prosseguiu Ulisses, achas que essa vivacidade de espírito se deve ao facto de teu pai ter comido os miolos daquele homem? O quê? Perguntou Aquiles de boca aberta. Não sabes a história do poderoso Tideu, rei de Argos, devorador de miolos? Ouvi falar dele, mas não de miolos. Eu estava a pensar em mandar pintar a cena nos nossos pratos, disse Diomedes. No palácio eu tomara Diomedes por um subalterno de Ulisses. Mas entre os dois homens havia uma vivacidade, um prazer nos seus confrontos que só podia provir de iguais. Recordei-me de que constava que Diomedes também era um favorito de Atena. Ulisses fez uma careta. Não me posso esquecer de que não posso comer em Argos nos tempos mais próximos. Diomedes riu e o som não era agradável. Os reis estavam com vontade de conversar e ficaram connosco junto da morada, a contar histórias um ao outro, acerca de outras viagens por mar, de guerras, de provas ganhas em jogos de tempos idos. Aquiles era um ouvinte atento e fazia perguntas, umas após outras. Onde arranjaste isto? Perguntou apontando para a cicatriz na perna de Ulisses. Ah, Ulisses esfregou as mãos. Essa é uma história digna de ser contada, embora antes tenha de falar com o comandante. Fez um gesto em direção ao sol, maduro e baixo no horizonte. Daqui a pouco vamos ter de parar para acampar. Eu vou lá, disse Diomedes, afastando-se da morada. Já ouvi essa quase tantas vezes como aquela história da cama, de que já estou farto. Tanto pior para ti, gritou-lhe Ulisses. Não lhe ligues, a mulher dele é uma megera, e isso azeda o humor de qualquer um. Bem, a minha mulher. Juro que se acabas essa frase, atiro-te pela borda fora, e podes ir a nado até a Troia. A voz de Diomedes chegou até nós, vinda do outro extremo da embarcação. Estás a ver? Disse Ulisses, abanando a cabeça. Aquilo é azedume. Aquiles riu, deliciado, com ambos. Parecia ter esquecido o papel que tinham tido a desmascará-lo e tudo o que se seguiu. que estava eu a dizer? A cicatriz, disse Aquiles, desejoso de saber mais. Sim, a cicatriz. Quando eu tinha 13 anos, observei-o, suspenso das palavras do outro homem. Ele é demasiado confiante. Mas eu não seria o corvo, sempre empoleirado no seu ombro, a prever desgraça. O sol estava agora mais baixo no horizonte e aproximámo-nos da mancha escura de terra onde podíamos montar um acampamento. O barco encontrou lugar onde aportar e os marinheiros puxaram-no para a margem, onde iria ficar durante a noite. Descarregaram as provisões, comida, camas e tendas para os príncipes. Ficámos juntos do acampamento que havia sido montado para nós, uma pequena fogueira e uma tenda. Está tudo bem aqui? Perguntou Ulisses, que se fora reunir a nós. Muito bem, respondeu Aquiles com o seu sorriso fácil e honesto. Obrigado. Ulisses retribuiu-lhe o sorriso, com os dentes brancos recortados contra a barba negra. Excelente. Calculo que uma tenda é suficiente. Ouvi dizer que preferem partilhar aposentos e cama, ao que consta. Senti o rosto corado e com uma expressão de surpresa. Ao meu lado, ouvi a respiração de Aquiles suspender-se. Ouçam lá, não há necessidade de terem vergonha. É uma coisa comum entre rapazes. Coçou o maxilar com ar pensativo. Embora vocês já não sejam rapazes. Que idade têm? Não é verdade. O sangue do meu rosto incendiou uma voz que soou muito alta pela praia. Ulisses ergueu uma sobrancelha. A verdade é que os homens acreditam. E isto é o que eles acreditam a vosso respeito. Mas talvez sejam enganados. Se o boato vos incomoda, deixem-no para trás, quando seguirem para a guerra. Aquiles falou numa voz tensa e zangada. Isso não te diz respeito, príncipe de Ítaca. Ulisses ergueu as mãos. As minhas desculpas, se vos ofendi. Vim apenas desejar-vos boa noite e assegurar-me de que estava tudo a vosso contento. Príncipe Aquiles, Pátroclo, inclinou a cabeça e regressou à sua tenda. Entramos na nossa tenda e ficámos em silêncio. Eu perguntara-me quando iria aquilo acontecer. Como Ulisses dissera, muitos rapazes tornavam-se amantes. Mas quando eram mais velhos, deixavam-se dessas coisas, a menos que fosse com escravos ou com rapazes a quem pagavam. Os nossos homens apreciavam a conquista e não confiavam num homem que se deixasse conquistar. Não o desonres, dissera a deusa. Em parte, referia-se àquilo. Talvez ele tenha razão, disse eu. Aquiles ergueu a cabeça do sobreolho franzido. Tu não pensas assim? Não quero dizer... Torci os dedos. De qualquer maneira, eu ficava contigo. Mas podia dormir lá fora, de modo a não ser tão óbvio. Não preciso de assistir aos teus conselhos. Eu... Não. Os tios não se vão importar. E os outros podem dizer o que quiserem. Eu continuo a ser Aristó Acaion, o melhor dos gregos. Mas a tua honra pode ficar manchada com isso. Então que fique. O maxilar dele avançou, com uma expressão obstinada. Eles são idiotas, se permitem que a minha honra aumente ou diminua por causa disto. Mas, Ulisses, os olhos dele, verdes escuros, como folhas primaveris, encontraram-se com os meus. Já lhes dei o suficiente, Pátroclo. Não lhes vou dar mais isto. Depois disto, não restava mais nada a dizer. No dia seguinte, com o vento sul a enfunar-nos a vela, encontramos Ulisses junto à proa. Príncipe de Ítaca, disse Aquiles, numa voz formal, onde já nada restava dos sorrisos juvenis da véspera. Desejo ouvir-te falar de Agamemnon e dos outros reis. Assim ficarei a conhecer os homens a quem me vou reunir e os príncipes a quem vou combater. Muito sensato, príncipe Aquiles. Se Ulisses se apercebeu de uma mudança, não a comentou. Conduziu-nos até aos bancos, na base do mastro, por baixo da vela enfunada. Por onde hei de começar? Com um ar quase ausente, esfregou a cicatriz da perna, que agora, à luz do dia, parecia mais marcada, sem pelos e repanhada. A Menelau, cuja mulher vamos resgatar. Depois de Helena o escolher para marido, como Pátroclo te poderá contar, ele tornou-se rei de Esparta. Tem fama de ser um homem de bem, intrépido no combate, apreciado no mundo. Muitos reis se juntaram à sua causa, e não só aqueles que estão vinculados pelo juramento que fizeram. Por exemplo, perguntou Aquiles. Ulisses contou-os, usando os seus grandes dedos de agricultor. Meriones, Idomeneu, Filoctetes, Ajax. Os dois Ajaxes, o maior e o menor. Um era o homem que eu me recordava ter visto no Palácio de Tíndaro, um homem enorme, com um escudo. O outro não o conhecia. O velho rei Nestor de Pilos também vai lá estar. Eu já ouvi o seu nome. Na juventude, ele navegara com Jasão em busca do véu de ouro. Agora, os seus dias, como combatente, há muito que tinham ficado para trás. Mas ele conduzia os filhos à guerra, além de ir dar os seus conselhos. O rosto de Aquiles estava atento e os seus olhos sombrios. E os troianos? Príamo, claro, rei de Troia. Consta que o homem tem 50 filhos, todos criados com uma espada na mão. 50 filhos e 50 filhas. Sabe-se que ele é piedoso e muito amado pelos deuses. Os filhos são igualmente famosos. Paris, claro, amado pela deusa Afrodite e célebre pela sua beleza. Até o mais novo, que ainda não tem 10 anos, parece que é feroz. Troilo, creio eu. Tem um primo, filho de deuses, que também luta por eles. Eneias, chama-se ele, e é filho da própria Afrodite. E Heitor? Perguntou Aquiles, cujos olhos não desfitavam Ulisses. O filho mais velho e herdeiro de Príamo, favorito do deus Apolo. É o defensor mais poderoso de Troia. Como é ele? Ulisses encolheu os ombros. Não sei. Dizem que é grande, mas isso é o que se diz da maioria dos heróis. Vais conhecê-lo antes de mim, por isso terás de ser tu a dizer-me. Aquiles semicerrou os olhos. Por que dizes isso? Ulisses fez uma expressão irónica. Estou certo de que Diomedes irá concordar que sou um militar competente, mas não mais do que isso. Os meus talentos são outros. Se me confrontasse com Heitor na batalha, não regressaria com notícias dele. Tu, claro, és diferente. A morte dele vai tornar-te famoso. A minha pele ficou fria. Talvez isso aconteça. Mas não vejo razão para o matar, respondeu Aquiles friamente. Ele não me fez mal nenhum. Ulisses soltou uma gargalhada, como se ele tivesse dito uma piada. Se cada soldado só matasse aqueles que o ofenderam pessoalmente, não haveria guerra polida. Ergueu uma sobrancelha. Embora isso não fosse má ideia. Nesse mundo, talvez eu, e não tu, fosse Aristós Acaion. Aquiles não respondeu. Tinha-se voltado para olhar as ondas, ao longe. A luz banhava-lhe o rosto, fazendo-o cintilar. Não me falaste, Agamemnon? Sim, o nosso poderoso rei de Micenas. Ulisses recostou-se de novo, orgulhoso descendente da casa de Atreu. Tântalo, o seu bisavô, era filho de Zeus. Por certo, já ouviste a história. Toda a gente estava a par do suplício eterno de Tântalo. Para castigar o seu desprezo pelas potestades, os deuses tinham-no lançado ao poço mais fundo do submundo. Aí infligiram-lhe sede e fome perpétuas, com comida e bebida quase ao seu alcance. Ouvi falar dele, mas nunca soube qual era o seu crime, disse Aquiles. Bem, no tempo do rei Tântalo, todos os nossos reinos eram do mesmo tamanho e os reis viviam em paz. Mas Tântalo estava descontente com a sua sorte e começou a tomar pela força as terras dos vizinhos. As suas propriedades duplicaram Mas mesmo assim, ele não ficou contente. O seu sucesso tornara-o orgulhoso. E tendo vencido todos os homens que se confrontaram com ele, procurou vencer também os próprios deuses. Não com armas, pois nenhum homem é capaz de igualar os deuses em combate, mas com artimanhas. Quis provar que, ao contrário do que afirmam, os deuses não sabem tudo. Para isso chamou o seu filho Pelops e perguntou-lhe se ele queria ajudá-lo. Claro, respondeu Pelops. O pai sorriu e desembainhou a espada. De um só golpe, degolou o filho. Cortou-lhe o corpo em pedaços pequenos e pô-los a assar na fogueira. A ideia do atiçador de ferro a virar a carne fresca do jovem provocou-me uma volta no estômago. Quando o rapaz ficou cozinhado, Tântalo chamou seu pai, Zeus, no Olimpo. Pai, disse ele, preparei um festim em tua honra e de todos os outros deuses. Não demorem, pois a carne ainda está tenra e fresca. Os deuses que adoram esses festins não tardaram a correr ao palácio de Tântalo. Mas quando chegaram, o cheiro da carne cozinhada, que em geral tanto apreciavam, sufocou-os. Zeus percebeu imediatamente o que se passara. Pegou em Tântalo pelas pernas e atirou-o para o Tártaro, onde iria sofrer um castigo eterno. O céu estava radioso e corria um vento revigorante. Porém, sob o sortilégio da história de Ulisses, senti que estávamos junto a uma fogueira com a noite a envolver-nos. Então, Zeus voltou a reunir os pedaços do rapaz e insuflou-lhe uma segunda vida. Pelops, embora fosse ainda muito novo, tornou-se rei de Micenas. Foi um bom rei, que se distinguiu pela piedade e sabedoria, apesar das muitas calamidades que atingiram o seu reino. Havia quem dissesse que os deuses tinham lançado uma maldição sobre a descendência de Tântalo, condenando-a à violência e à desgraça. Os filhos de Pelops, Atreu e Tiestes, nasceram com a ambição do avô e praticaram crimes igualmente negros e sangrentos. Uma filha foi violada pelo pai, um filho cozinhado e comido, todos movidos pela rivalidade para conquistar o trono. Só agora, devido à virtude de Agamemnon e de Menelau, a sorte da família começou a mudar. Os dias de guerra civil terminaram e Micenas prospera sob o governo íntegro de Agamemnon. Este conquistou justa fama devido à sua perícia com a lança e à firmeza da sua governação. Temos sorte de o ter como general. Eu pensava que Aquiles já não estava a ouvir, mas ele virou-se de senho carregado. Todos nós somos generais. Claro, concordou Ulisses, mas vamos todos combater o mesmo inimigo, não é? Duas dúzias de generais no mesmo campo de batalha equivalem ao caos e à derrota. E com um sorriso rasgado, prosseguiu. Sabes como nos damos bem. O mais provável seria acabarmos a matar-nos uns aos outros, em vez de matarmos os troianos. O êxito numa guerra como esta só se consegue com os homens unidos para alcançarem um objetivo único, canalizados para um único arremesso de lança e não para um milhar de alfinetadas. Tu conduzes os naturais da Ftia e de Ítaca, mas tem de haver alguém que use as capacidades de cada um de nós, independentemente da nossa grandeza, concluiu, dirigindo a Aquiles um gesto afável. Aquiles ignorou o cumprimento. O sol poente projetava-lhe sombras no rosto e os seus olhos estavam duros e inexpressivos. Estou aqui de livre vontade, príncipe de Ítaca. Acatarei os conselhos de Agamemnon, mas não as suas ordens. Quero que compreendas isto. Ulisses abanou a cabeça. Que os deuses nos protejam de nós mesmos. Nem sequer estamos ainda na batalha e já nos preocupamos com o nosso prestígio. Eu não estou... Ulisses fez um aceno com a cabeça. Acredita em mim. Agamemnon compreende o grande valor que tens para a causa dele. Foi ele o primeiro a desejar que viesses. Serás recebido de braços abertos no nosso exército, com toda a pompa que possas desejar. Não era exatamente isso que Aquiles tinha em mente, mas era bastante próximo. Fiquei satisfeito quando o gajeiro, lá no alto, gritou: "Terra à vista!" Nessa noite, depois de comermos, Aquiles deitou-se na cama. Que pensas destes homens que vamos encontrar? Não sei. Pelo menos estou contente por Diomedes se ter ido embora. Eu também. Tínhamos deixado o rei no extremo norte de Eubeia, a aguardar a chegada do seu exército, vindo de Argos. Não confio neles. Creio que não tardaremos a saber como são, disse ele. Ficámos em silêncio durante alguns instantes, a pensar naquilo. Ouvíamos lá fora a chuva a começar a tamborilar, quase inaudível, no teto da tenda. Ulisses disse que íamos ter uma noite de borrasca. Uma tempestade egeia, célere a chegar e célere a partir. O nosso barco encontrava-se em terra, em segurança, e no dia seguinte estaria outra vez bom tempo. Aquiles olhava-me. O teu cabelo nunca fica liso aqui. Tocou-me na cabeça, mesmo atrás da orelha. Julgo que nunca te disse como gosto dele. Senti um formigueiro no couro cabeludo, no sítio onde os dedos dele me tinham tocado. Pois não, devia ter-te dito. A mão dele desviou-se para o V na base do pescoço e percorreu suavemente a artéria. E isto? Alguma vez te disse o que penso disto aqui? Não. Então com certeza falei-te disto. As mãos dele moveram-se ao longo dos músculos do peito, aquecendo-me a pele. Falei-te disto? Disse falaste. Disse de respiração suspensa. E disto? A mão dele deteve-se nas minhas ancas e desceu pela linha da coxa. Falei-te disto? Falaste. E disto? Por certo que não me esqueci disto. Disse com o seu sorriso felino. Diz-me que não. Não te esqueceste. E há isto também. Agora a mão dele movia-se incessante. Sei que te falei disto. Fala-me outra vez. Mais tarde, Aquiles dorme ao meu lado. A tempestade de que Ulisses falara tinha chegado e fez tremer o tecido grosseiro da tenda. Ouço o ruído incessante das ondas a festigarem a areia. Ele agita-se e o ar agita-se com ele, transportando o doce perfume ao almíscar do seu corpo. É disto que vou sentir falta, penso. Prefiro matar-me a sentir a falta dele, penso. Quanto tempo nos resta? Penso.